Copa, você é um gênio. Acende o cigarro e me dá um trago. Essa é a nossa última noite no Vietnã. Tá cheio de armadilha, então toma cuidado. Amanhã fumaremos cannabis em Canaã. Acende o cigarro e me dá um trago. Essa é a nossa última noite no Vietnã. Tá cheio de armadilha, então toma cuidado. Amanhã fumaremos cannabis em Canaã. Eu e meus mano bolamos um que era o puro rock. Queremos uma K, mas mijaria no túmulo do Pol Pot. Mas sabe o que pode e não pode, então não fode. A guerra muda o homem, mas é a paz que o move. Lança um short e tira a regata num dia de sol. Bolo um e depois mais um, uma paranga por dia. Eu lembro dos dias de escola que eu cabulava pra jogar LOL. Eu lembro dos dias que eu a chamava de amor e vadia. Grupe, pega caneta igual camponês, pega a metralhadora. No show do copo, os mano dá suco e voadora. Eu não falo sobre o que é certo, eu falo sobre escolhas. Não tenha medo de demônios, tenha de pessoas. Ela mudou o cabelo e me mandou foto pra eu elogiar. Demorou pra arrumar, mas ela quer que eu vá bagunçar. Rebola com aquela do copa que ele fala sobre suas fãs. Tá anoitecendo no Vietnã, hora de recomeçar. Acende o cigarro e me dá um trago. Essa é a nossa última noite no Vietnã. Tá cheio de armadilha, então toma cuidado. Amanhã fumaremos cannabis em Canaã. Acende o cigarro e me dá um trago. Essa é a nossa última noite no Vietnã. Tá cheio de armadilha, toma cuidado. Amanhã fumaremos cannabis em Canaã.